Olá, pessoal. Muito boa tarde para quem está à tarde, uma boa noite para quem está aí à noite e um bom dia para quem está ouvindo na parte da manhã. Meu nome é Patrick, estou aqui com o Thiago. Oi, sou você mesmo e queria continuar sendo isso. Com o Bruno. Boa tarde, galera. Aqui é o Bruno. Estamos aí, vamos discutir até de noite se deixar. E o Gustavo. Boa tarde, galera. Meu nome é Gustavo, coleção de quadrinhos desde 15 anos, hein? Nós estamos aqui no primeiro podcast do Mexidão Rocks. É um projeto que nasceu com a ideia de discutir entretenimento no geral, discutir cinema, games, mundo da informática, o mundo da tecnologia. E nós estamos aqui com os nossos amigos para falar sobre um filme que está aí gerando um grande buzz na internet, diversos comentários, um filme muito esperado, que é o filme dos Vingadores. Thiago, como é que surgiu a ideia desse podcast? A gente estava na sua casa sem fazer nada. Batendo o nosso papo, a gente resolveu transformar isso em conteúdo. Eu, pelo menos, acho a nossa ideia legal. E, poxa, se a gente gravasse, pode ter algum bobo, algum doido, algum maluco que possa gostar dos nossos assuntos também, né? Então, o Gustavo, a Aline, eu conheço a Aline de muitos anos, a gente foi, estudou junto, e ela sempre falou do Gustavo, que o Gustavo conhecia bastante de gibi, gostava da área também. Aí tive a ideia de chamar ele, porque ele parece ser o cara que conhece um pouco mais os gibis mesmo. Não é porque o Bruno grada da parada, grada de jogos, toca comigo na banda, e eu falei, ah, vamos chamar o camarada, porque ele é um brother, ele gosta do negócio também. Somos todos fãs, né? Eu achei legal a iniciativa, fazer um podcast assim, conversar mesmo entre amigos, né, e disponibilizar essa conversa aí para os outros. Acho que todos os assuntos que vierem em pauta vai ser interessante, extrapolar para games, para tecnologia. É sempre legal ver a opinião de todo mundo e discutir sobre. Como é que foi você aí, Gustavo? Ah, mano, eu tava aqui em casa, aqui parado aqui, vendo um filme Anjos da Noite, o Despertar, aí a Aline pegou o telefone, passou, aí gostei da ideia do Thiago aí, vamos ver o que vai dar, cara. Então foi agora? Agora, assim, do nada. Que isso? Que isso, você tá doido? Não, as coisas acontecem assim mesmo, então... É. Aqui é pai. Beleza. Então vamos pros Vingadores, que é o nosso assunto de hoje. War has started, and we are hopelessly outgunned. Director Fury, I think it's time. Quando um inimigo inesperado surge ameaçando a segurança global, Nick Fury, diretor da Agência Internacional de Paz, conhecido como SHIELD, recruta uma equipe para livrar o mundo de uma possível destruição. Com isso, ele reúne Homem de Ferro, Robert Downey Jr., Capitão América, Chris Evans, Thor, Chris Hemsworth. Eu não consigo falar como é que é? Como é que é o nome do Chris aí? Chris Hemsworth. Esse nome, eu só sei falar que é o cara bonitão, bicho. Boiola. Brincadeira. Então vamos lá. Você já conhecia os Vingadores antes do cinema? Eu já conhecia das animações, né? Que teve, acho que, dois filmes em animação, conhecia de gibi um pouco, mas praticamente quase nada. Ah, eu já conhecia do Supremo, do desenho, da animação, já conhecia também do jogo Super Nintendo da Guerra dos Games também, quadrinho também. Cara, o único contato que eu tive com os Vingadores antes do filme do Homem de Ferro tinha sido só o joguinho do Super Nintendo. O jogo do Super Nintendo era muito maneiro. Eu passava, cara, já passei a tarde inteira. Nunca fechei ele, não. Mas eu passava a tarde inteira jogando. Era o único contato antes da Homem de Ferro. Ele é meio difícil, né, cara? Apesar que o Super Nintendo, os jogos são mais difíceis, né? Vingadores mesmo não é muito meu forte, não. Eu gosto de alguns personagens, mas é tranquilo. Ah, não, de história sim, não, mas conhecia os personagens, né, o Hulk, o Thor, mas a história mesmo dos Vingadores não conhecia e acho que não conheço tanto ainda. Falando do filme que vai ser lançado, acho muito complicado, né, a gente só tem aqui alguns trailers, fotos, tem os cartazes, mas do filme a gente tem só expectativa, então... falar um pouquinho dos Vingadores, eu acho que seria legal se a gente falasse dos filmes que antecederam esses Vingadores. Então, o filme do Hulk, o filme do Homem de Terra, o Homem de Terno. Brincadeira, né? Aqui, Homem de Ferro. Beleza, Homem de Ferro, o Thor e o Capitão América. Falando do filme do Hulk. Hulk! Smash! Pô, cara, pra mim, o que eu posso falar do filme do Hulk é... Só o segundo filme foi bom. Eu não consigo gostar muito do Hulk pelo personagem. Eu não vejo no Hulk um personagem que eu sempre gostei muito. Mas você tá falando que não, daquele filme, que você não gostou daquele... Eles pintaram o cara de verde ou desse novo que era mais animação? Não, o primeiro filme antes do Incrível Hulk. Só pra deixar claro, o Hulk, ele é um cientista que foi atingido por uma grande quantidade de raios gama, que acabou alterando o DNA dele, permitindo que o mesmo se transformasse num monstro verde. O Thiago tá falando do filme do Ang Lee, né? O Ang Lee lançou um filme, não foi pela Marvel Studios, e o Ang Lee focou mais no drama do personagem do Hulk. Ele não foi muito aceito porque eu acho que o Bruno e o Gustavo vão concordar comigo. Aqueles pulos que ele davam lá, aquela pele de borracha dele, era meio esquisito, isso desagradou muito. Ô, cara, agora, falando sinceramente, o Hulk, se você for olhar, assim, aspecto pra quem não conhece o Hulk mesmo, ele ficou bem exagerado mesmo, né? A criação dele com a pele de borracha mais escura. Agora, se você conseguir pegar uns desenhos antigos do Hulk, alguns quadrinhos do Hulk, é basicamente aquilo que ele faz. Ele pula mesmo, bate pulão, que voa, até tem certos jogos que pega a luz e taca no cara. Então, assim, o Hulk dá pra você esperar. Eu acho que é a forma como o filme foi feito mesmo. Eu sempre cito, quando eu falo do Hulk, aquela hora que o cara vai pegar uma amostra do DNA dele no olho, e aí ele incha o olho e mata o cara pra ele ficar. Isso é verdade. Não, isso é verdade. O primeiro filme do Hulk ficou, eu também, eu gosto, eu não agradei muito não. Pra mim, falar de Hulk realmente também, pra mim, é o segundo filme. Ele foi sensacional o segundo filme. Principalmente na parte da pancadaria. Mas eu vou ser sincero, eu gostei do primeiro filme. Por quê? Eu acho que o cara focou bastante, foi. A ideia de quando o Hulk foi criado é aquela questão do doutor e do monstro. Ficar muito naquele drama. Poxa, eu sou esse monstro, esse Brutamontes. Eu não quero ser isso. Eu acho que eu poderia dividir o filme em duas partes. O desenvolvimento desse problema, esse conflito interno dele, aquela questão que ele fala lá no... Ele não se controlava, mas ele gostava de destruir, ou seja, ele tinha aquele... Mas ao mesmo tempo ele tinha repulsa por ser aquele monstro, de causar aquela destruição toda. Acho que é o desenvolvimento do personagem que eu achei, assim, fantástico. Agora a parte final, que criaram um vilãozinho lá, só pra ele lutar contra um vilãozinho... Aí o final, o Gustavo até falou que nos quadrinhos ele dá uns pulos mesmo. Não vou questionar isso porque eu li muito pouco do Hulk nos quadrinhos, mas a parte da ação do primeiro Hulk eu achei que ficou a desejar. O gostei foi do desenvolvimento do personagem mesmo. O Bruno comentou agora do Hulk que eles pintavam o cara de verde. Ele falou que foi daquele seriado que passava, acho que de 1900 alguma coisa. Que era aquele cara... Que cara fortão lá, que era lutador, esqueci o nome dele. E esse cara fortão, que eu também esqueci o nome dele, ele participa do primeiro filme do Hulk. Ele está ali na porta do laboratório, com segurança. Participa, isso é uma das... Não, eu escutei uma história uma vez que o Hulk... Parece que a pele dele, esse negócio de pele emborrachada, ele fez o princípio da estrela do mar, Fraga, que sempre vai endurecendo mais e mais e mais e mais. Isso que eu, com o negócio da pele emborrachada, que eu achei que ficou meio paia, porque tinha que mostrar ela um pouco mais sólida mesmo, sempre que ele ficava com raiva e o negócio... E no segundo mostrou isso mais, né? No... Agora, falando da cor do Hulk, eu tenho uma curiosidade, cara, achei muito legal. Você sabe por que o Hulk é verde? Não sei. Sabe? Foi por um erro de impressão, cara, que ela é pra ele ser cinza, mas aí na hora de imprimir as revistas, e ele saiu meio esverdeado. E por conta disso, eles mantiveram, mas a arte original era pro Hulk ser cinza. Uma curiosidade aleatória, que não acrescenta em nada, mas é legal citar, porque sabe que isso é assim. Só aproveitando o gancho aqui, o cara fortão que ninguém lembrava o nome é o Lou Ferrigno. Ele fez o Hulk de 1970. Ele também fez o... Assim, só aproveitando, não tem nada a ver com o assunto, mas o Lou Ferrigno também foi o Hércules, aquele primeiro filme que teve há muitos anos atrás, porque o cara era muito forte, então ele foi escolhido por... O filme ou aquele seriado lá? Não, o filme mesmo, do Hércules. Ah, então... do Hércules. O Lu Ferrino era o Hulk, ele foi, fazia a série e ele fez o filme do Hércules, um dos primeiros filmes do Hércules que teve. Eu já ia falar, poxa, mas o cara não envelheceu nada, que esse seriado era das antigas, mas o filme eu não lembro, não. O filme é um filme do Hércules, de 1980, eu acho. Beleza, e o novo Hulk? A gente até citou ele, né? Mas vamos falar mais precisamente dele. Eu acho que o primeiro Hulk a gente já falou, e é até importante citar que tiveram esses dois filmes do Hulk, mas para a história dos Vingadores, a Marvel Studios acabou ignorando esse primeiro filme do Ang Lee. Por ser de um outro estúdio, por ser um filme que foi até bem aceito pela crítica, mas não foi tão bem aceito pelos fãs. Então vamos falar do Incrível Hulk, não do Hulk de 2003. Aí, Gustavo, qual foi sua impressão maior assim no Incrível Hulk? Achei muito bacana, principalmente quando ele fica com raiva. Acho que essa parte aí é o característica essencial do Hulk. E também na parte que o cara fica soldado, esqueci o nome do soldado, fica debatendo com ele lá. O Hulk só dá uma pesada nele e pronto. Não, aquela cena é maluca, né? O cara chega sem mais nem menos de frente pro cara e começa... Eu vou te ser sincero, eu tava vendo e falei, quem que esse cara acha que ele é? Tá vendo? O bicho destruiu um tanque de guerra com as mãos. O cara destruindo tudo. E chega lá, é o famoso baixinho invocado. Eu já hora que ele deixa os cachorros no meio também, demais, velho. Porque assim, né, eu acho que ninguém, assim, que viu o filme, gostou do filme, eu acho que acaba, mas esse cara foi foda, né? O cara chegou na frente do Hulk, se bateu com ele e caiu pra cima dele, sem dó, sem piedade, até que tomou uma lá que parou. Mas o filme 2 do Hulk, pra mim, também eu me surpreendi. Porque assim, se for falar em Hulk, realmente, o Incrível Hulk, pra mim, é o primeiro filme do Hulk. É, pra mim também é. Eu até, aproveitando o gancho aqui, eu tava pensando aqui, o Ellison comentou que no primeiro eles fizeram muito o drama do médico monstro, né, doutor monstro. E é engraçado porque no segundo filme, você vê aquele conflito interno, naquela parte que ele pega a menina lá e leva ela pra um lugar distante, tá chovendo, tá trovejando, tá dando muito relâmpago, e a mulher fala com ele, fica calmo, são só raios. E ficava nervoso porque ele queria proteger a mulher de qualquer jeito. Então, assim, mesmo com toda a raiva, mesmo com todo o descontrole, ele tinha um mínimo alto controle do que ele tá fazendo. Ele pelo menos sabia o que estava acontecendo. Não, e ela ajudou muito no filme para ele ter o controle sobre a força dele, para ele manter o controle. Você citou essa parte no final, tem a hora que ele tá lutando contra o Berserker lá, ele tá destruindo e ia matar o cara, e ela não, ela deu um grito e ela que ajudou a ter esse controle dele. Inclusive eu acho que ela deve aparecer nos Vingadores, por quê? Terminou o filme do Hulk, mas não demonstrou que ele tinha esse controle do poder. Demonstrou que ele estava começando. Então eu acho que pode ter algum problema nesse sentido, né? Eu até tenho um pouco de medo dos Vingadores por causa disso, por os furos que devem aparecer. Eu gostei muito desse último filme do Hulk mesmo, e concordo, eu acho que foi o auge também da animação, a galera, quando viu o Hulk transformando aquela cara de raiva dele, chama muita atenção, acho que isso que trouxe o Hulk para as telas mesmo. Para os Vingadores, esse é o grande problema mesmo. Na história dos Vingadores, ele acaba sendo expulso dos Vingadores depois. A história dos Vingadores, a primeira história, eles se reúnem para capturar o Hulk. É, mas que aí eu quero ver como é que eles vão fazer, focar essa história, entendeu? Porque vai ser difícil eles manterem uma história via personagem. Aí eu acho que o problema vai ser poder cair naquela mesma história de ter um vilão pra todo mundo lá e matar ele, sabe? Essa história mais simples. Acho que vai ser difícil eles focarem nos personagens e ter uma história legal. Viu? Medo de virar um Homem-Aranha 3, né? Tipo isso. Aquele monte de personagem, nenhum personagem desenvolvido, também tem esse receio. Eu gostei muito do segundo. Particularmente, apesar de o primeiro ter sido muito rejeitado, cara, eu gostei dos dois igualmente, tanto do primeiro quanto do segundo. Só que eu queria fazer alguns comentários. A Marvel falou que não aceita o primeiro como parte da história, mas no filme ela tomou algumas atitudes que eu acabo considerando. Primeiro, ela não quis mostrar com clareza como é que ele sofreu o acidente. Concorda? É, isso é verdade. No primeiro mostrou que teve a bomba dos raios gama e o pai dele já tinha feito uma experiência com o sangue dele, que foi passado pro filho e acabou ele se transformando. No segundo não. Mostrou alguns flashes no início que ele estava participando de uma experiência, já não foi um acidente e que ele se transformou. Outro ponto que eu achei assim é que no o final do primeiro filme fala que está num país da América do Sul, numa floresta. Concorda? Isso. E chega o início desse segundo filme é na favela do Rio de Janeiro. Pra eles, o Rio de Janeiro é floresta, tá passando macaco no meio da rua e tudo mais. Então, eu acho que a própria Marvel ficou com receio de separar demais. Apesar da versão oficial deles é de que o Hulk de 2003, o Hulk Dong Lee, ele não faz parte da cronologia, eu acho que eles ficaram com medo de assumir isso, com medo de afugentar fãs e tudo mais. O que vocês acham? Não, isso aí pra mim ficou claro, que eles nem tiraram totalmente e nem deixaram. Eles ficaram um pouco em cima do muro com relação ao primeiro filme, em manter a ligação. Eu apesar de tudo, apesar de ter gostado mais do Incrível Hulk, do filme, eu não considero o Incrível Hulk um reboot do Hulk de 2003. Eu considero, assim, uma continuação às avessas. Foi tipo assim, vamos tentar consertar. Eu também considero uma continuação, com certeza, porque o primeiro contou a origem dele, né? Isso aí ninguém pode negar, então pronto. Certo. Então, para finalizar o assunto Hulk, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham do Hulk? O Hulk é um herói ou o Hulk é um problema pro pessoal administrar? O Hulk, pra mim, ele é um problema. Ele é um anti-herói. Ele pode vir ajudar em algumas situações, mas, na real, ele mais destrói do que conserta alguma coisa. Mas eu não sou fã do Hulk e acho que ele tem seu lugar em qualquer série, qualquer Vingador, qualquer grupo de super-herói. Tem que ter o cara que perde juízo e quebra tudo. Eu vi o Planeta Hulk, se eu vejo ele como problema, baseado em alguns casos, como esse do Planeta Hulk, eu vejo ele como um problema. Ele é um problema para ser administrado. O Planeta Hulk expulsa o Hulk de uma certa forma, dopa ele, coloca na nave e tira da Terra. Ele é muito perigoso. Aí ele cai no planeta, que o planeta ele é tipo um planeta de guerreiro, tipo o César, que pega o pessoal, joga na arena e luta. Mas eu acho que é justamente esse cara vir. Pô, esse Hulk tá causando problema demais, vamos mandar ele pra um planetinha, pra ele sumir daqui. Eu sou fã do boneco do Hulk, só que o Hulk, assim, foi em questão do filme, do desenho, ele é o último caso que ele se recorre. Porque ele é como se fosse uma bomba atômica, quando é que ele cai, ele destrói tudo, tudo, tudo, tudo. Hulk, ele acaba perdendo pro Thor, não é isso? E será não, que isso... não, não, não. O Hulk não perde pro Thor, não. Ele ganha do Thor, na verdade, né? Só que fica, parece que o Thor desmaia, entra em coma, e aí ele para de bater nele, porque pensou que morreu. Tá aqui. É, o Hulk vs Thor, o desenho, tem a luta. Mas então, eu acho que o assunto Hulk a gente fechou aqui, beleza. Eu acho que a gente pode passar pro Homem de Ferro. O Homem de Ferro é o Tony Stark, dentista, empresário bilionário, que durante uma visita ao Vietnã, ao Afeganistão, sofreu um acidente e causou grandes danos ao seu coração. Por isso que ele tem aquela plaquinha lá no coração dele, que é tipo uma bateria, né? Pra ele não conseguir morrer, porque o estilhaço foi pro coração dele, a bateria que ele tem no peito, não deixa o estilhaço afetar o coração dele. Ele é muito folgado e é um multimilionário, que pega todo mundo, folgadaço. E eu acho que é mais isso, Homem de Ferro. Eu acho que a ideia dos Vingadores surgiu de mantê-la principalmente pelo sucesso que foi o filme do Homem de Ferro, né? Eu vejo o filme do Homem de Ferro como uma surpresa. Os fãs esperavam muito, mas ele não era tão conhecido como Batman, como até o próprio Hulk. Vocês concordam com isso? Com certeza. Com certeza. E o ator, ele fez muito bem, né? O Stark, ele teve a mãe. É o Donald Jr. teve a mãe. Você é arrogante mesmo, né? E não tá nem aí pra nada, quase um Bruce Wayne da vida. É engraçado você ter falado do ator, do Robert Downey Jr., que ele tava caído, ele tava viciado em droga, ele tava falido, não tava conseguindo nada. E na internet, na época que saiu o filme, o primeiro filme, o Homem de Ferro 1, a galera até zoava falando que o Robert Downey Jr. conseguiu fazer o personagem muito bem, Porque, na verdade, ele não tava interpretando ninguém. Ele tava fazendo o que ele mesmo é, entendeu? Sacanagem, isso é sacanagem. O cara é bom. É porque o Homem de Ferro, em questão do quadrinho, ele é um viciado, né? Ele é viciado em álcool, alcoólatra. É, o demônio da garrafa, né? É. Eu acho que eles tentaram passar um pouquinho do demônio da garrafa no segundo filme do Homem de Ferro, mas eles fizeram uma cagada. Eu não gostei daquele momento deprê lá do segundo filme, não. Mas uma coisa que eu acho, eu até falei com você, que o Homem de Ferro 2, o Thor, o Capitão América e o Incrível Hulk, nem tanto, mas o Incrível Hulk também, eles são pontos pros Vingadores. Eles já fizeram. Se você reparar o Homem de Ferro 2, o Thor e o Capitão América, principalmente, eles são filmes extremamente corridos. Eles fizeram eles, na minha opinião, pessoal, bem assim, um filme curto. Tudo acontece de uma vez pra isso. Então eu acho que eles não conseguiram explorar bem o lance do Demônio da Garrafa no segundo filme por causa disso, porque eles estavam com pressa. Eles tinham que fazer um filme pra terminar rápido. E o Demônio da Garrafa é uma história bem complexa. Mostra o Tony Stark viciadaço em álcool, ele lutando com aquele negócio do Homem de Ferro, do que o Homem de Ferro tinha se tornado, do princípio de que o Homem de Ferro era para combater o terrorismo, depois ele virou uma estrela, virou um alter ego dele mesmo. É, porque eu acho que a Marvel, né, ela teve que correr realmente com esse filme dos Vingadores, porque ela tava perdendo, né, porque ela estava para descer o quadrinho do Lanterna, do Wolverine, dos novos que saiu. Então acho que já foi também uma saída para ela se erguer, né, com os personagens no filme. É o que, no caso, a DC não tá conseguindo fazer com a Liga. É verdade. Mas até isso é assunto para um próximo podcast, mas eu, na minha opinião, eu acho que a DC deve estar começando a agilizar uma Liga da Justiça, porque o Super-Homem teve um reboot agora, né? E o Batman agora também acabando, vai ser o último filme, e eles já têm um reboot anunciado já. Não, e é até bacana você falar, a DC tá correndo atrás para lançar a Liga. É engraçado você falar isso, porque os Vingadores, eles nasceram como a resposta da Marvel à criação da Liga da Justiça. Isso. Eles fizeram lá o Quarteto Fantástico, só que era um quadrinho novo, não era muito conhecido, não, vamos fazer os Vingadores e reunir os nossos heróis famosos para concorrer com a Liga. E hoje, seguindo esse sentido contrário, a história é complicada, tem essas surpresas, né? Incrível, né? É, mas o Bruno falou do Homem de Ferro como Bruce Wayne, mais ou menos. Eu acho que isso foi o motivo do sucesso do primeiro Homem de Ferro. Porque ele investiu muito tempo no desenvolvimento da armadura, muito tempo mostrando que o cara, ele estudou, trabalhou, teve a tentativa e erro, mais ou menos como Batman Begins. É, tentou trazer uma realidade muito grande para fazer você realmente acreditar que aquela armadura é real, que aquela armadura é possível, e acabou desenvolvendo o personagem da melhor forma. Por isso que todo mundo saiu do Homem de Ferro, todo mundo assim, né? Mas muita gente saiu fã do Downey Jr. por causa do Homem de Ferro. Muita gente nem o conhecia, né? Com certeza. E teve a continuação. É importante citar que o segundo filme do Hulk, ele foi lançado depois do primeiro Homem de Ferro. Inclusive, no finalzinho, nos créditos finais do Hulk, aparece um Homem de Ferro lá, já justamente dando a ponta dos Vingadores. É, e o bacana do Homem de Ferro é que ele é engraçado, né, cara? É que é cara folgado, mas se não aguenta. Ele tem que cutucar um lá pra, sabe? Ele é muito engraçado. É o cara pra gente se invejar. Se sentir inveja mesmo, cara. Nossa! Não, esses dias eu tava conversando lá no escritório com um amigo meu e só assim, aproveitando uma outra coisa, talvez não tenha nada a ver com o que a gente tá falando agora, que a gente achou uma falha, né, até na história. Porque o Tony Stark, ele é o cara pra todo mundo invejar mesmo. Ele é rico, ele tem dinheiro, o que ele quiser, ele faz. Aí o cara adquire um problema no coração por causa da bomba que explodiu e tal, e o cara, ao invés de fazer um transplante de coração, o cara constrói uma super armadura que faz uma porrada de coisa. É, super lógico, né? Super lógico. Super lógico. O cara é violentaço, entendeu? Cara, você tem que invejar mesmo. Não, e você for olhar, o Homem de Ferro, o Hulk, uma série de outros personagens, eles se tornaram heróis por causa de uma coisa desse sentido. Ou seja, as coisas ruins que acontecem na sua vida, elas vão te fazer um herói, não vão te fazer morrer, ficar deficiente. O planeta do cara é destruído, ele vira o Super-Homem. Os pais do cara morrem, o cara vira o Batman. O cara tem um negócio no coração, vira um Homem de Ferro. Pô, a lógica de padrinhos tem hora que... Brincadeira. dengue aqui do brasileiro. O cara pega dengue e vira um super-herói brasileiro também. Super-herói brasileiro pega dengue? Aí ele vira um mosquitão. Ele vira o praga da Xuxa. É o Dash. Pega dengue e vira herói brasileiro, foi foda. Imaginando o cara vestido com a roupa preta e branca, Zé. Não, só me vem na cabeça o Praga, aquele que era do show da Xuxa antigamente. É, não, ele, mesmo. Ele mesmo. Ele toca guitarrinha, aí o pessoal desmaia. Tipo isso. Ah, brincadeira. Mas é isso. Primeiro filme do Homem de Ferro foi assim, fantástico. Agora, o segundo, o pessoal não gostou muito. Eu, pelo menos, achei ter uma parte dele muito chata. O que vocês acham desse segundo filme? Eu gostei mais, com certeza, do primeiro do que do dois, né? Que tem, ficou muito monótono, com a falaçãozinha e tal. Aí tem aquela mulherzinha lá, que tem romancezinho dele. Aí chega esse cara aí que mexe com os eletrônicos lá, tenta roubar os robôs do Tony Stark lá. Eu achei meio que foi empurrando o filme mesmo. Não gostei muito também, não. Eu realmente tô sem intrigazinha e arrastado o filme. Muito assim. A ação dele também foi menos ação, e o que chamou muita atenção foi a ação, né, do Homem de Ferro. E eu acho que também do primeiro filme a galera fez gostado, porque tinha mostrar mesmo que é possível a armadura, aquele detalhamento maior. Eu acho que isso acabou levando. No segundo não tinha como ter isso e acabou deixando a desejar um pouco. Agora cai entre nós, né, cara? Homem de Ferro, beleza, mas Máquina de Guerra, aquele ali foi foda, viu? Esse cara é foda. O Máquina de Guerra, aquela armadura. Não, violenta. Mas sabe uma coisa que eu achei estúpida com o Homem de Ferro e o Máquina de Guerra, o War Machine, no caso? Aquela briga entre os dois. Os dois usando uma armadura indestrutível, fica dando um soco na cara do outro e não acontece nada, velho. Que é uma briga de lango-lango pra mim. Na boa! Cara, isso foi um dos motivos que me fez assim. Primeiro, eles criaram. É o que o Bruno falou. Não teve o problema do desenvolvimento da armadura, não. Vamos fazer o desenvolvimento de uma coisa. Aí colocou um inimigozinho cheio de piadinha, que era o dono da outra empresa lá, da que produz as armas erradas, com defeito, cheio de piadinha. Gastou tempo demais com aquilo. Aí gastou tempo demais nessa discussão do Tony Stark com o War Machine, que é o general, aquela lutinha nada a ver. Agora, uma outra coisa, cara, eu não sei vocês, mas eu fiquei assim, abismado. Foi com o envenenamento do corpo dele. Chega uma hora lá que o cara tá com 60%, 70% do sangue contaminado e o cara não morre, tipo. O cara tem que estar com sangue 100% contaminado pra o cara, sei lá, desmaiar. Mas ele explica que quando ele percebe que o sangue dele... Isso no segundo filme explica isso. Quando ele percebe que ele tá tendo a contaminação lá pelo... É até um esqueminha que quem produz é a própria bateria. Ele cria um tipo de um antídoto, de um remédio que ajudava. Então, durante o segundo filme, tem horas que ele tá aplicando esse remédio. Mas 60%? Tiago, quantos por cento de álcool você precisa no seu sangue pra você ficar ruim? Verdade, isso aí é um erro. Mas aí eu sou falando de super-herói, né, velho? Se o cara morrer, acaba a história. Não, mas não é isso. Eu acho que eles podiam ter colocado algo, assim, mais crível. Se no primeiro filme eles se preocuparam tanto em a gente acreditar, no segundo eles colocam uma coisa, assim, solta. Eu acho que eles entraram nesse segundo filme com salto alto. Pensaram, tudo que a gente fizer vai ser bem aceito, vai ser legal. Sim, pode ser. Vocês concordam? Você concorda? Eu acho que o primeiro já foi, agora a gente vai seguir o que vai dar tudo certo. É, no piloto automático, né, Bruno? É, tem que depender total. Eu acho que o segundo filme, o que me chateou muito, assim, e é o que eu já falei outras vezes, é o fato do filme ter sido muito rápido. Eu achei ele muito rápido. Eu achei a história toda muito corrida. O Chicote Negro aparece, some, depois ele aparece com um monte de robô. Aí tem a contaminação que vem e some também, porque ele descobre um elemento novo. Depois a briga dele com o War Machine, que também vem e vai embora. Tipo assim, o cara, você tá aí derrotado porque você tá bêbado, agora eu vou embora levando essa armadura. Aí de repente, no final, ele tá lá lutando com o Chicote Negro. Os dois combinam um ataque do lado, eles descobriram no meio da briga deles lá e derrota o Chicote Negro. Acabou o filme, vamos pros Vingadores, entendeu? Pra mim, o segundo filme foi muito isso. E tem um terceiro vindo, né? O que, é que vocês esperam do terceiro baseado nesses dois? Galinho, infelizmente eu não tô muito por dentro desse terceiro filme, não. Não peguei nada ali na internet sobre o terceiro, não. Mas vamos ver, né? Pelo menos vai ser um pouquinho melhor, porque apesar só de, né, ter feito a armadura do jeito que foi feito pelos filmes, foi excelente, né? Foi igualzinho o Homem de Ferro mesmo, do quadrinho, do desenho todo. Vamos ver o terceiro aí, que pelo menos agora eles dão uma turbinada na história, né? A historinha deles fica um pouco melhor, né? Eu particularmente espero um caça-níquel, velho. Sinceramente. Depois do segundo, eu não tenho expectativa nenhuma. Eu também não. Pra mim é caça-níquel. Tomara que eu me surpreenda. Não, mas eles não devem deixar cair de novo, não. Se eles trabalharam, eu acho que pode subir um filme muito bom aí, terceiro. Porque já teve o segundo, a crítica já deu uma derrubada. Agora eles devem vir com um pensamento diferente. Você acha que eles vão trabalhar melhor por conta da crítica do segundo, né? Eu acho que sim. Eu acho que pode vir um bom filme. Eu acho até que não vai ser muito bom, porque já tem agendado, por exemplo, a continuação dos Vingadores mesmo, só vai depender do sucesso de bilheteria. A Marvel já tem previsão de começar a fazer o segundo filme dos Vingadores assim que os Vingadores ser lançado, já deve, acho que no final do ano deve começar a fazer o segundo, mas a gente sabe que isso depende um pouco da bilheteria, claro. Mas eu acho que vai ser muito complicado você manter uma cronologia, porque vai ter Thor 2 para 2014, vai ter o Capitão América e já tem o Homem de Ferro. E para 2015, eu acho, vai ser o segundo filme dos Vingadores, caso tenha, né, o sucesso de bilheteria. Eu acho que vai ser muito difícil. Eu não espero uma coisa muito boa de um terceiro filme do Homem de Ferro. Eu sinto que desses filmes, os dois filmes que tiveram maior cuidado foi o Incrível Hulk e o Homem de Ferro. O Thor, para mim, por exemplo, é correria total. Então, beleza, então vamos falar do Thor, então, já que a gente já tá entrando nele. Eu acho que o Homem de Ferro a gente fechou, né? Tem alguma coisa pra gente falar sobre o Homem de Ferro? Cara, só queria colocar uma coisa, eu acho que não tá na pauta, mas eu gostaria de falar. Tem um quadrinho que chama Guerra Civil. Eu acho que vale a pena agora a gente tá entrando nesse assunto aí sobre os filmes Vingadores. Quem conseguir aí, baixa na internet pra ler, que o negócio é bacana, viu? É porque na história os Vingadores se dividem mesmo. Faz uma lei dos Estados Unidos que todo super-herói tem que ser cadastrado. Eu já ouvi falar disso. Isso aí ia dar um excelente filme dos Vingadores, com Guerra Civil. Isso é bom demais ver esses filmes. Eles começam a fazer tipo reality show, tipo Big Brother, super-heróis mais baixos, assim, mais adolescentes, caçando bandidos. Só que eles estão filmando, né? Os super-heróis vai fazer uma apreensão de um grupo de vilão. Só que um desses vilões chama Nitro. O Nitro, ele explode. Aí, na hora que um desses super-heróis vão pegar esse Nitro explode o quarteirão tudo, mata mais de 90 crianças. Aí o presidente dos Estados Unidos decreta, e também por uma lei, porque o Wolverine ameaçou matar o presidente dos Estados Unidos. Wolverine? Ele ameaça matar o presidente. Aí ele joga uma lei que todo super-herói vai ser como se fosse um contratado do governo, vai ter que ser tudo registrado e tal. Aí nisso aí divide os Vingadores. No caso, o Capitão América e o Homem de Ferro. Eles dividem os Vingadores. O Capitão América fica contra o pessoal aparecer, né, publicamente, fica pra tentar a família do pessoal. E o Homem de Ferro fica a favor do governo. Aí isso cria cria conflito entre os Vingadores e acaba matando um dos Vingadores nesse conflito. É mesmo? É nessa época que o Homem de Ferro cria lá os Illuminati? Isso, nessa época aí, e os X-Men fica de fora, envolve, aí quando acontece a Guerra Civil, envolve todos os super-heróis, tá, da Marvel, mas principalmente os Vingadores, porque os Vingadores estão comandando. O Capitão América que deveria apoiar o governo, não sei o que, sempre tá lá. Eu também assustei por causa disso, entendeu? Porque o Capitão América não tava a favor do governo. Legal. Então, pessoal, estamos finalizando hoje o primeiro podcast do Mexidão Rocks. Hoje a gente falou do filme do Hulk, dos filmes do Homem de Ferro e um pouquinho sobre o filme dos Vingadores, que é um dos filmes mais esperados do ano. No próximo podcast vamos falar um pouco sobre Capitão América, Thor, sobre a Viúva Negra, o Arqueiro Verde e um pouco de curiosidade de cada personagem antes do filme. Não perca, está imperdível. Na semana que vem a gente já está colocando esses episódios no ar, então você já baixa para ouvir no seu celular, no seu iPod, no seu iPhone, para ouvir no seu computador. Enquanto isso, não deixe de acessar o nosso site www.mexidãorocks.com.br para acompanhar todos os nossos posts sobre o que há de melhor no mundo do entretenimento. Até então, galera, valeu! Um abraço, pessoal, até a próxima!